Ingresso, voo Fono 094 para 4000. Fono meu Golf mantém a 3000 pés, então traço de posição 11 horas, 11 milhas, cruza o nível 080 para 4000 pés, voo 737-800, no Nordeste. Passado do tráfego após a decolagem da 35, comprou a norte, autorizado a decolar 35, vento 190 graus, 109. Qual a posição do tráfego? Agora afastado 7 milhas da cabeceira 107. Está alinhado com a final? Afirma, mas bem afastado. Tá vendo, sim. Então, 094, poderia tentar um contato com o Romeu Golf e ver se o recebe? Positivo. O Romeu Golf está na escuta do gol 1094? 219. Eita, solo 219, 973. 257, contato radar, posta posição Conde. Mantenha a proa de Bonfi para a chegada Bonfi e informe quando no ideal de descida. Para a descida, o Lima Kilo X-ray. Aguarde, azul 4257. Ciente, contato radar, minhas 5 milhas, nordeste do VR, Salvador. Confirme a proa que está mantendo. Ciente, voo e proa do VR de Salvador, mantendo o nível 140. Dona 094, voo interrompido 366 para procedimento da aeronave. Autorizado descida para 2.500 pés com ajuste no 012. Positivo, na proa do 366, desce para 2.500, foi pro gol no 094? Afirmativo. Conseguiu fazer contato com o meu gol? Negativo, não respondeu não. Certo. Lima Kilo X-ray, ciente de descida, ajuste no 012, reporte passando 2.500 pés. Confirme se vai fazer outro lançamento? Afirmativo. Gente, confirme a altitude que irá fazer. Prossiga. Na posição de Moisilha, vai fazer um sobrevoo próximo a São Francisco do Conde e depois consegue pagar a cruz. Gente, reporte afastado 20 mil de Salvador. Vai botar 20 mil agora, graças a Deus. Tá Romeu Golf na escuta? 1115, QNH 10123. QNH 1012, a Índia, ponto esperado 02 do 9? 1895. 1895, graças. Kilo X-ray, frequência livre. Caso tenha contato com o Romeu Golf, peça que retorne para a frequência do controle em 120.8. Ok, chamarei na frequência livre. Com o Zulu November, decolado 18, comprou a norte, chama o controle em 120.8, bom voo. 08 November, muito graças. Tango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais. Visita para nível 105, confirme a proa ideal para o destino. Está presente a 3.07. Gente, autorizado direto destino, subindo para o nível 105 e quando possível ser estimado para pouso. Negativo, vai acender para o 105, guarde direto em Eco Zulu November, só um momento que vou estimar. A gente estava na frequência do controle anteriormente, fiz diversas chamadas, pedi para a aeronave fazer uma ponte e não consigo contar. Sobre o meu Golf, tentei várias vezes chamar a sua aeronave, não obtive resposta, pedi para o 094 fazer uma ponte, também não obteve resposta. Confesso que permaneceu na frequência 120.8. Gente, vai prosseguir para Morro de São Paulo, no Castelo da Presente, o voo instrumento. Cancelada a zona 419 do plano IFR, decida seu critério e ter frequência livre. Plano 094, grata pela colaboração, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Não por isso, 1895, ó. Aí te mando o 30 da TAP, no ponto, né? Tem, que é o 1530, tem isso. Sabe o fatão que chamou o controle? Torre Gol, 1094, vai passar o Sierra Vista 372, bom dia. 1094, bom dia, como QNH 1012, para que já avistado, autorizado o pouso 10, vento 120 graus, 1012. Livre pouso, pistão 10 com 1012, ajuste com 1094. 2 Salvador, T3191, ponto de espera da 1012, pronto. T3191, mantém ponto de espera, bom dia. Zona 91 não autorizada, linha em manter 1-0. A linha manter 1-0, tá 3, zona 91. Zona 94, solo 2-3, libera direito, chame o solo em 1-2, zona decimal 9. 219, até já. Catar Romeu, November, Oscar East, confirma a atitude que está mantendo. A gente mantém assim condições visuais e a corredor forte. Quando mais próximo, inicie descida para 1.000 pés, reporte ingressando no corredor interlado. Salvador, é o Ocean Air 6200. Acena identificação, essa via chega da Mari para nível 050. Via Mari para 050, 6200. Da 3191 na decolada 25, chama controle 1202, só 8, bom dia. 1208, bom dia. Azul 27199, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, KNH 10, 11. 10111 agora, via Índia, ponto de espera da 10, pronto, 1895, um ótimo dia, azul 29, 2719. Igualmente. Gol na 094, prossiga até o portão 02. Vai prosseguir pro 02, no 094. Controle Salvador é azul 4257. Azul 4257, prossiga. Após Coral, qual seria o próximo fixo? Aguarde a coordenação azul 4257. Maravilha, na sua escuta, 4257. Salvador, bom dia, azul 2719, próximo ponto de espera da Bravo, pronto. Autorizada a linha ID colapso no 0, vento 120 graus, 119. Ali decola é o azul 2719. Azul 2719, decoladas 28, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, ótimo dia. Azul 2719. Controle, bom dia. Azul 2719, decolou? 2719, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Da EL 340, azul 2719. Azul 4257, após Coral, voo Ilhéus. Após Coral, direto Ilhéus, azul 4257. 4082. Do 4082, acendo a identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Identificou dessa via a Mari para 060, a do 4082. Com referência, pode voar morte, voo azul 2799? Negativo, mantenha a saída, guarde autorização de Recife, azul 2799. Gente, mantém a saída. Muito bom dia, gol 1162, temos a informação mais. Gol 1162, acendo identificação dessa via, chegada Mari para nível de voo 070. Mari, via 070, 1162. Também 6200, desça para 2500, vai sem restrições, QNH 1011, autorizado procedimento RNAV, após o SAP, voo serve 366, reporte na ação. Gente, 2500, com 1011, autorizado procedimento, o 6200. O 6200 pode voar na proa do Serra Vista 372? Confirme a solicitação para o controle. O 6200 solicita voar o Serra Vista 372. Negativo, mantenha a proa de ITAP após ITAP 366, isso é 6200. Certo. Azul 4257. Tem como dizer qual a proa ideal para a posição em Tite? Lembro o som? Desabra dois. Decolado através de Pituaçu, com a proa do litoral de retorno para Salvador. Entendi, reporte na vertical do... Correção, reporte na... no farol de Itapuã. Reporte lá no farol de Itapuã, guardião 01. 20 graus. TAM 3191, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. Chamo o centro Recife, TAM 3191. De prosseguida presente diretamente para a vertical do Pátio do Gré. A gente tem a necessidade de visualizar uma situação aqui próximo ao farol de Itapuã. Confirme. O guardião tem necessidade de averiguar a situação aqui próximo ao farol de Itapuã. Tente, reporte então na vertical do farol de Itapuã. 9399. Reportará no, na vertical de Itapuã, guardião zero. Romeu Golf, prossiga. Posso confirmar se a aeronave homologada e a tripulação habilitada de instrumentos. Oba, inicialmente até o 055, reporte para a modificação do plano. Modifica da presente? Confirme. Presente. Modificado a zona 435, suba para nível 060. QNH 1011, na proa da posição ITAP. 060, do 2719, chame Recife 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835, um ótimo dia, do 2719. Gratidamente. Caso 4082, desça para nível 050, autorizada para o Serra Vitor 366 para o procedimento RNAV. Autorizada para o Serra Vitor 366, desça para 050, autorizado a RNAV da 190, do 4028. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, vetoração para sequenciamento. Corria à esquerda, proa 045, limite dessa proa, radial 280 de Salvador. Corria 045, limite da radial 280 de Salvador, Romeu, Romeu Golf. Correio, guardião 01, no vertical de Itapuã. Salvador, muito bom dia ainda, Santos 3895, formação November, nível 340 para Guarulhos. Aguarde um momento para a cópia, seu 3895, o senhor poderia confirmar qual rota que o senhor tem plano? Ok, temos aqui a rota via Upper 10, Taubaté, o Santos 3895. Para pouso no Parque do Grécio, autorizado. Sim, tinha ponte para abandono do setor. Informo a aeronave passando externo para pouso no Z. Guardião 01 não copiou a torre? Afirmo, está sua escuta. São 3895, autorizando Guarulhos, conforme a rota do plano, na Bandulu 1-0 até Taubaté. O nível autorizado é o 340. Decola na saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5502, controle Salvador, 120, decimal 8. Da Polícia Militar, não interfere com a sua aproximação? Decola 190, perfil da EL, Leda Motiva, primeira curva à direita, transponder 5502 e o controle 208, TAM 3895. TAM 3895, o atendimento foi correto, sempre puxa esse número. Vai chamar, TAM 3895. Permanece o mesmo limite. Resolvida para o 05. 055 permanece o limite radial 280 de Salvador. 055, limitado 280, tá. Israel, guardião 01. Meu Golf em forma de velocidade. Agora 5 indicado 165 nós. Precisado descida para nível 050. Para 050, o meu Golf. Sim, durante sobrevoo da aeronave, o vento é 1.00 graus, 1.00 nós, altímetro 1.01, reporte em solo controlado. 1.01, nociente da aeronave, manobra no pátio, reformará no solo controlado, guardião 01. Oxenê 6200, solo 40, libera direito, chama em solo em 121 no decimal 9. 219, 6200. O meu Golf, vai fazer o procedimento RMAS? Não, pode ser a partir de Itaparica, descer para 1500, para a proa de, da rotatória, enfreada, se possível. Então, meu Golf entendido que não vai conseguir instrumento para pistão na zero, confia. Afirmativo. Então, cancela o plano novamente, processo visual para a pista na 7. Afirmativo, Felipe. É possível a partir de Veracruz? Afirmativo, reporte para cancelamento próximo a Veracruz. Ótimo. Oxenê 6200, táxi autorizado via Alfa e Juliette, bate 1, remota 14. Alfa e Juliette, bate 1, remota 14. 6200. 1162, autorizado descida para 2500, vai. 2500, bom. 1162. Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, lá no ISR, cancelado 1443. Isso em condições visuais para 1510, ajuste 10, 11, na proa de Paripe. Proa de Paripe, o Romeu Romeu Golf descendo para 1500. Azul 4082, estabilizado no RNAVE da 10, visual com campo. Do 4082, cliente, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1-8-95, obrigada. Vou 1-1-62, autorizado procedimento RNAVE, reporte passando Serra 2366. Vai reportar o Serra 2366, autorizado pouso 1-0, vento 1-1-0, graus 1-0-2. Livre pouso 1-0 para o azul 4082. Controle Salvador, Bata Romero, Rivera Cis. Siga. Senhorita, nós Rivera Cis, na presente, vertical com Prado Forte, nos autoriza a descida para o Guidão no meu pé. November Oscar Whisky, autorizado, desça para 1 mil pés, ajuste 1-0-9. Serra Vitor, 366, eu vou com o número 62. Eu gosto de transferência. 1162, chame a torre frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. O 1162 passou Serra Vista 366. Bom, 1162, reporte passando 372, número 2 em aproximação. Vai reportar o 372, o 1162. 1162, informo que é NH1901. 1011, 1162. Solas 46, libere direito, chame sol em 1-2, zona 2, sol 9. Direito 209, obrigado, bom dia. Estou quase com a informação, Mike. Passa 205-170. São 4714, essa identificação dessa via chega da Mari para nível 050. 050, possibilidade lá na próxima, mantém ainda a chegada, são 4714. Alô, boa tarde, Gol 790, Recife. Meu Golf, ciente, reporte A. APA. TAM 4714, autorizada para o OGTAP. Autorizado para o OGTAP. Controle, Papa Tango, Mike, Bravianque. Ando na saída Pouca com transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5513, controle Salvador, 120, decimal 8. Mari, reporte quando o ideal de descida. Boa aqui, Mari, confiar descida. Gente, desça para nível de voo 060. Transição Aracaju. Botejo, Pouca, transição Aracaju. Uniforme Zulu, 17. Voo 1790, cotejamento correto, chame para o posto de acionamento. Trabalhando. Solo de Salvador, cordial, bom dia, esse é o TAM 3745. O meu Golf já visual, 1-7. Meu Golf... chame a torre frequência 118, decimal 95. Estamos sem graça. Boa tarde, Mandira. O Papai Romeu Golf, já passando o Cerro. Papai Romeu Golf, reporte final 97. Bota lá, final 97. Bernardo São Paulo, conforme a rota do plano, na Pazulu 1-0. O Vave, a Pazulu 1-6, pois Mu, DCT Confins, DCT Chomote. Depois do Lu 30, Intite. Nível 360 autorizado, decolando na saída da El, Leda Motiva, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 55, 1-0. Controle Salvador, 120, decimal 8. Solo, o Gol 1162, livrou na sexta. Taxi via Alfa e Juliette. Chame a antes da Juliette, Gol 1162. Alfa, Juliette, em qual? 1162. O TAM 745 autorizado Congonha São Paulo, decola da 10, curva direita, no perfil da El Leda Motiva, com o transponder 5510 e o controle 1208. Nivela 360 autorizado para o Zulu 10, Pubaba para o Zulu 16, pós Confim, Chomódia para o Zulu 30, em Tite, Campinas, 3745. Do 3745, cotejo correto, chame para o estacionamento. Chamará, 3745. Capitão, o Mike Bravo e Yankee vai fazer o procedimento da imagem? Negativo, senhora. Vamos fazer o Zulu. Gente, aguarde autorização para o NDB Zulu, pistão no azul. Gol 1956, autorizado Galeão, nível 360 conforme a rota do plano, Upper November 857. Decolando na saída da El, Leda Irume, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5503, controle Salvador 1208. Autorizado nível 360 para o Galeão, conforme a rota, decola na Dael Irume, Dael Leda Irume, transponder 5503 e o controle 208, para o gol 1556. Gol 1556, cotejamento foi correto, você não puxa esse número. Chama aí, obrigado. 1162, na próxima Juliette. Gol 1162, mantém a posição, aguardando para ingresso bate 1, posição 1-0. Correto, vai aguardar, 1162. Tio dessa proa, radial 275 de Salvador. Proa 1-0-1-0, com a proa para a ficar em cima, radial 275 de Salvador. Mike Brabiano descendo para 1-1-0. Afirmativo, vai seguir tráfego, posição de 10 horas, 11 milhas, rumo nordeste, após 319, cruza nível 095 para 5 mil pés. Mike Brabiano descendo, ficamos atentos aqui. Então, 4714, foi para o Serra Vida 366. Serra Vida 366, bom, já está 7 no barco. Mike Bravo Yankee, reautorizado descida para nível de voo 0, correção, 1-0-0. Para 1-0-0, Mike Bravo Yankee. Com 1-0-0. Ajuste 1-0-1. 2510, 1-0-1-2, confia? 1011, negar 1011. 1011, quase 7 no Salvador, boa tarde, Azul 504, informação novembro. Azul 5048. Tem identificação, desça para nível de voo 1-1-0, velocidade de 250 nós, é o número 3 na aproximação. Desce o nível 1-1-0, velocidade para 2, velocidade para 2, 1-0-9-2, Salvador, tem um estimado do gol 7-9-0? 1-0-9-2, que estava no portão 07, que já finalizou o pushback, estou aguardando a mesma chamar para o táxi. Tá 3895, autorizado táxi via Patrulha Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 95, que negar 1-0-1. Táxi via Patrulha, no ponto de espera da 1-0, 0-8-0, Gol 556 no 04, pronto para pushback, acionamento. No 556, mantém a posição, número 2 no setor para iniciar o pushback. Aguarda. Para 70, Mike Brabiak. Azul 5048, desça para nível 080. Salvador, Zona 962, informação, November. Zona 962, aceno identificação, desça para nível de voo 090, velocidade 250 nós, finalmente o número 4 para aproximação. 090, reduzindo para 250, número 4, Zona 962. Salvador, boa tarde, eu 3604. 3604, aciona identificação, desça para nível de voo 100, reduza para 250 nós, é o número 5 na aproximação. 2350, esse é o 100, essa é 3604. Desça para nível de voo 060, agora curve à direita na proa 055. Para o 060, a proa 055, Mike Bravianque. Controle Salvador, November Oscar Whiskey, ingressando no corredor Interlagos, 1 mil pés. Gente, não recebo modo Charlie, faça um check no equipamento, November Oscar Whiskey, reporte CEASA. Vai verificar o equipamento modo Charlie, reportará CEASA, November Oscar Whiskey. Novamente, 3745, observando o gol, passando a sua retaguarda, após o mesmo, prossiga no puxa metade. E após a passagem do colega da gol, autorizado o puxa e Gol 1094, autorizado Fortaleza, conforme a conta do plano, Brasil 119, nível 370 autorizado. Decolando na saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5454, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado via rota do plano, Brasil 119, nível 370, decola da pista 10, pista esquerda, saída Momo, Froti. Aciona 5454, controle 1208, gol 1094. Gol 1094, cotejamento foi correto, sempre puxa o acionamento. Camarada. Próxima navegação na proa de Duna, desça para 4 mil pés e aguarde autorização para o procedimento. Mantenha ainda para 050, com proa de Duna, Mike Bavianchi. Descida até 4 mil pés. Ajuste na 09. 4 mil pés, lá de Bavianchi. Papapapá, Charlie Serra Romeu, prossiga. Charlie Serra Romeu, senhora na RDPA, indicado 42 de voo para Caparica, ou aguardo da Copa. Sim, chegou um instante para a Copa. Charlie Serra Romeu, aguardo. Transponda para 0226, tudo em condições visuais 085, confirme a proa ideal para o destino. Voo 790 para o táxi, POV 39, alterna João Pessoa com 3:40. 39, abordo, confirme. Positivo, 39, 39. Copiado, gol na 790, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, Kennedy 1011. Táxi 1011, chama a torre 295 na Forçada, gol 1790. Gol no 556, livre puxa e aciona, chame táxi. Chama o táxi 1556. Autorizado, Magnata, gente, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2195, Mike Bravianchi, autorizado descida para 2 mil pés, ajuste na 091. MDP Zulu, pista 10, informe quando estabilizado. Afirmativo, para 2 mil pés, reparando a estabilizada, MDP Zulu, Mike Bravianchi. São 3604, reduz a velocidade para 230 nós, está seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas, Boeing 737-800, cruza nível de voo 125 para 080, em redução. Reduzir para 3805, boa tarde. 3895, contato radar decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 340. 340, via da EL, pode levar a moto para presente? Negativo, mantenha a saída. Mantenha a saída. Muito bom. Azul 5048, desça para 4.000 pés, ajuste 1091. 4.001, azul 5048. A 3604, desça para nível 060. É o 060, até 3604. A 6356, reduza para 2309 e desça para nível de voo 070. 070, reduza para 2309. Cinco zero quatro oito, após o TAP, está autorizado o sargento 366 para o procedimento R9. Após o TAP, está autorizado o 366, sargento 366. Controle de Salvador, Roberto Swiss, na vertical da rotatória, visual com campo. Quente, mantenha a SEASA e chame a torre frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato, bom dia. Colega da Gol, Pátio Índia, ponto de chegada no 02-9548, 3745. Na vertical da rotatória, visual com campo. Tomemos a Swink, da presente autorizado do serviço. Está em má previsto espera com combustão à esquerda e como sequenciamento de duas aeronaves para pouso no zero. Afirmo, na vertical da RMA 360 pela esquerda, no aguardo do torre para ingresso na final da 1-0. Mike para Bianchi no perfil da 1-0, senhora. 7-0-8-0, Marcelo 240, 9-9-7-4. Mantém. 3 milhas à esquerda, não interfere com a sua aproximação. Possibilidade de um externo, uma base pela direita, 97? Seguirá como número 2 para pouso. 1-0-9. 1-0-9, via Índia, no ponto de espera, torre 1895, bom dia. Não vou. Sólogo 1-0-9-4, puxa acionamento no 2. Aguarde 4 minutos para iniciar o push, Gol 1-0-9-4. 4 minutos a ser. Desça para nível 060. 060. Luiz de Bravo, confirme o tipo de equipamento e o estimado para pouso. Bravo, equipamento no 640. Está autorizado seguir final no 7 de novembro, Oscar, o eficiente do tráfego pela nossa direita, no sentido contrário, novembro, Oscar. Posição 4714, solo 04, libera direito, chame solo em 1212-9. 29714. Bom, no 790, autorizado alinhar e decolar, piso 90, vento 120 graus, 99. Alinhar, decola, piso 90, gol no 790. O Mike Bravinho aqui visual com tráfego. Afirmativo. Gente, prolongue a perna do vento e aguarde para gerar a base da retaguarda do tráfego. Tem como seguir a retaguarda como número 2? Afirmativo. É o portão 06. Alfa de VS até o 06, 547 no mar. Novembro assim, está autorizado o pouso no site vento 120 graus, 119. Copia a autorização? Poderia repetir a autorização para o novembro a seis? Autorizado, pouso no zero, vento, correção no site, vento 120 graus, 99. Pouso no site, novembro a seis. Autoriza o nível 105 para o Zulu. Tem reduções para evitar pouso empatado com a aeronave aproximando no zero, já passando o túnel. Afirmativo, galera. Torre Salvador, bom dia com 556, com a espera da 1-0, pronto para decolagem. Tente o Gol 1-556, mantém a posição. Mantém a posição. Luna 556, autorizada Daniel e manter o 90. Autorizada Daniel e manter o 90, 556. 62, reduza para 1809, já fica tráfego 12 horas, 8 milhas e meia com 180 de grau de speed, Embraer 190. Bom, reduzindo agora, 962. Gente, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vito 366. Passarei no 366. Atenção, Papo, boa tarde. Papa, Bravo, Eco Romeu, chegada a mão. Bravo, Eco Romeu, acima identificação, desça para nível 090, reduza a velocidade para 2509. Identificação da F090, reduzindo para, já está a 200 máximos. Sim, então mantenha. Controle, Gona 790. Gona 790, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 670. Via Puca 370, 790. Sonde pouso, informa a aeronave à sua esquerda, o Embraer 1221. Há um minuto para pouso na cabeceira auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Tráfego essencial, correção, tráfego adicional alinhado na pista 1-0, aguardando mais um minuto para decolagem. Gente, azul 5-0. 5-5-6 autorizado, decolar pista 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0. Deve decolagem 1-5-6. Confirma para a torre? Tem Charlie Serra o meu, autorizado até a Papá, altímetro no 01. Mike Bravian, que solo 07, autorizado Gantec, taxi Cezel parte 4, reporta pista livre. Mike Bravian, reporta livre, Mike autorizado o reingresso na pista, taxi Cezel parte da bata, reporta pista livre. Boa tarde, até 3745, ponto de espera pronto. 3745, mantém ponto de espera. Mantém. Serra Gomes, antes que prossiga. 954, desça para 5 mil pés, o ajuste 9019. 5 mil, 1 mil e 11. Abrizou, passou 366, vou no 962. Charlie Serra Romeu, da Presidente Decola. Autorizado, senhora, para o norte. Tente, então, o táxi a baixa altura, via área gramada, evitando as aeronaves na pista 97, aguardando autorização, informa a aeronave na curtíssima para pouso 10. Serra Golf Oscar, está autorizado o voo local, o no 1000 pés, conforme a notificação, decolando no corredor forte até 30 milhas. Primeira curva à esquerda, pista 17, acione 0126, controle Salvador 120, décima 8. Serra Golf Oscar, o cotejamento foi correto, chame para acionamento táxi decolagem. Torre 118 decimal 95, QNH 1011, confirme parte PLB e autonomia. Afirma. Para o táxi 0924. Tudo passa após 3 horas e 30 alternação. 109, libera em direito, chame solo em 1212-9. Charles Serra Romeu, fora do solo 09. Tem Charles Serra Romeu, mantenha em escuta. Reporte para abandono da área de sobrevoo, evite o eixo 1028. Charles Serra Romeu, evitará o eixo e informará no retorno, certo? Bom, 1962, autorizado com 1-0, vento 1-0, graus 1-9. Eu reposto 1-0, com 1-9-6-2. Bom, Charles Serra, o meu confirme a área de sobrevoo. Condomínio, encontra as águas, senhora. Confirme? Condomínio, encontro das águas, em Lauro de Freitas. Sente, afastará quantas milhas? 3 milhas ao norte da torre. Tem. Papa Romeu, Sierra, Golfinho, que autorizado a cena, reporte táxi. Zero. 0-5-0 na Mari, pode voltar? Autorizado de papel. Vou de táxi, 6-3-0. 6604, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118-95. 8-9-5-3-0-4. 745, tem condições de decolar, sim, que é autorizado? Afirmo, senhora. 3745, inicialmente autorizado alinhar e manter após o Boeing 737 na curtíssima, aguardando liberação para decolagem. Ok, após o pouso do colega da Gol, alinhe e mantém 190. Chama a tela do Favorado 604, uma milha e meia para o 372. Dextran 3604, continue a aproximação, informe a voz da companhia alinhando para decolagem da piscina 0 e mais um minuto inicio. Dextran 3604. Solo 962, solo azul 2, libera a direita, utilizando o máximo possível por gentileza, chame solo em 12, zona 9. Tá lembrando a pista 209, Bruno Rosa 62. Oi, Salvador, o Charles Serra Romeu vai fazer um PGL na presente posição. Charles Serra Romeu, mantém escuta, guarda as instruções. Escuta, Charles Serra Romeu. Na 3745, autorizado a decolar, piscina 0, vento 120 graus, 119. Para Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2085, obrigado. Voo 9954, está autorizado a final do aeronave, desça para 25003, informe no Serra Vitor 366. Passaremos 366, 9954. Patrão Salvador, bom dia, rumba 12. Bom dia, rumba 12, está em contato radar, mantém o nível 100, apresente e voe direto coral. Autorizado direto coral, mantendo a centena, rumba 12. Papa Romeu, Serra Golfiosca, altímetro 1-0-1-1, no reporte da intervenção Romeu. Na 3604, autorizado pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. TV pouso na 1-0, TAN 3604. TAN 3745, decolada zona 3, chama controle 1-2-0, desceu a 8, bom voo. Boa tarde, 3745, boa, contato radar na decolagem, sua via da EL para o nível 360. Via da EL, 360. 62, Juliette, portal 07. Juliette, portal 07. Na 1975.